mais alto e elevado. O meu trono é mais alto e elevado. O meu trono é mais alto e elevado.